estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifor FM 101.3. Meu nome é Toizo. E, infelizmente, estamos chegando no último bloco do programa. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Eu estou apresentando o programa diretamente daqui de São Paulo, onde eu vim trabalhar no meu disco novo e vou ficar alguns dias aqui. É, mas não é por isso que eu deixei de fazer o programa Lixeirinha, como eu já disse nos dois blocos passados, para quem chegou atrasado, né? E é isso, esse disco que a gente está ouvindo do Marcelo Birk é um disco de 2000, intitulado Marcelo Birk mesmo. E eu sempre quis fazer um programa aqui do Marcelo Birk no programa, então nada melhor do que a gente ouvir um disco inteiro dele na íntegra, não é? Vamos ouvir então a última parte do disco. Espero que todos gostem do disco e se alguém tiver alguma sugestão pro programa, ou sei lá, quiser apenas bater um papo, conheço que vos fala, só me adicionar lá no Facebook, digita lá Toizo, que você vai me achar. E a gente vai ficando por aqui então. Semana que vem a gente tem mais Lixeirinha. Uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta-feira, ou uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. E é isso aí, semana que vem tem mais, logo mais tem mais. Até. Perguntem às garotas que se amarram em mim, porque o meu estilo é dissonante assim. Estou ligado, nem penso em me desconectar de um ritmo que é algo mais que transcendental. Não queira me dizer que eu estou fora de tom, escandaliza esses quadrados. Para mim tá muito bom. Se alguém vem me falar que está errado desse jeito, eu digo está desafinado e para mim não é defeito. Pois quero ver as notas fora de lugar, mesmo sabendo que nem todo mundo vai assimilar. Este surf atonal é um surf atonal, que não é bossa nova, mas é muito natural. Sigo em meu caminho e para mim tá tudo bem. Não vou me ligar em mexerico de ninguém, pois tá na hora de andar de filosofia, manter o pensamento alerta em plena sintonia. Tem que estar nesse ou naquele lugar. Estou ligado e nem penso em me desconectar deste batuque infernal que é transcendental. Garotas, abra balas que agora eu vou decolar. O meu surf atonal é o surf atonal, que não é onda nova, mas é muito natural. We'll be right back.